Sou pulgando, a danada me pedindo foto, eu tô na minha. Quero só curtir e paz ser essa ladainha. O game me confunde com bandido, eu sei. Muito dinheiro guardado assim que eu sou rei. Carro para, eu vou pra na garagem. Lamborghini mais caro, isso é minha imagem. Fez no erro, morre na hora sem perdão. Aqui é o trap, funk, mano, só visão. Viu dinheiro, poucas palavras, é assim, tamo no topo. Ninguém toma, só enfim, Lamborghini revolto, tá na garagem de casa. Cidade chefe, só progresso sem farsa. Meus mano tão no topo, só o time pesado. No erro não passa, ser eliminado. O funk trap é assim, mano, escuta. Todos me vigoram, é só a conduta. Tô, corre há muito tempo, vim de baixo. Hoje o brilho tá no carro e no meu relógio. E quem falou que eu caí tá atrasado. Cidade chefe, nunca paro, sou blindado. Carro estacionado, eu já tô no esquema. A vida é cara, então para com o dilema. Fez no erro, vai morrer sem segunda chance. O game é cruel, aqui cê dança, não avança. Dinheiro, poucas palavras, é assim, tamo no topo. Ninguém tomba, só enfim, Lamborghini revolto, tá na garagem de casa. Cidade chefe, só progresso sem farsa. A danada me pede foto, quer me testar. Mas eu só penso no cash, foco no lugar. O topo é meu, cê sabe, sem questionar. Trap e funk, tô no corre só prosperar. Cê quer confundir, mas eu já sei jogar. Minha postura é firme, é só dominar. Vida de chefe é assim, sem lamentar. Dinheiro no bolso, quem manda é quem sabe ganha. Viu dinheiro, poucas palavras, é assim, tamo no topo. Ninguém tomba, só enfim, Lamborghini revolto, tá na garagem de casa. Vida de chefe, só progresso sem farsa. Dinheiro, poucas palavras, é assim, tamo no topo. Ninguém tomba, só enfim, Lamborghini revolto, tá na garagem de casa. Cidade chefe, só progresso sem farsa. Cidade chefe, cidade chefe. Sou pulcando, a danada me pedindo foto, eu tô na minha. Quero só curtir em paz, sem essa ladainha. O game me confunde com bandido, eu sei. Muito dinheiro guardado assim que eu sou rei. Carro para, eu vou que prata na garagem. Lamborghini mais caro, isso é minha imagem. Fez no erro, morre na hora sem perdão. Aqui é o trap, funk, mano, só visão. De dinheiro, poucas palavras, é assim, tamo no topo. Ninguém tomba, só enfim, Lamborghini revolto, tá na garagem de casa. Vida de chefe, só progresso sem farsa. Eu não posso.